dia. Com o 9995 da Sirius. massa com ele no controle. Lembro no espaço 1208, pode confirmar essa sequência? 120, decimal 8, afirmo. Tente novamente, caso negativo, retorne essa frequência. Goro 995, recebimento da transmissão de claro. Identifique desse mantém um 050 na pro de bomba. Chega da bomba. Sete livre LS, desceu para 2000 pés, última intenção a 2011, cacos estabilizados no curso do localizador. Autorizando 2000 pés, que negar 10111, reporta o localizador, já 3597. Cinco meia, acione identificação inicialmente desse mantém um 080. Na presente, foi na produção a vida 366, aguardando possível vetoração para a sequência, tem uma sequência no setor norte, inicialmente. Inicialmente vou 366 para evitar que alongue muito sua trajetória. Conforme ao tempo das transformações, quando tiver condições de iniciarmos a vetoração para a sequência. Controle, bom dia, 1795. 1795, bom dia, sem identificação desse mantão 060 na Pro de Bonf para chegar da Bonf. 060 na Pro de Bonf. Controle, bom, no 804. 804. Sem identificação desse aí mantém o nível de voo 070, chegada bomba. Localizador. 3597, complete a aproximação LS, chama a Torre Salvador, é 1895. 1895, tá, 3597. 9356, copiou a transmissão? Copiou, tem uma tira, fala que foi levado 366, qual o número? Tem como estimar a aproximação, a sua aproximação em virtude dos seus desvios. aeronave no setor norte também pode efetuar desvios a qualquer momento. Você poderia confirmar o nosso técnico número de sequenciamento da pouso em Salvador, por exemplo, 9356? Talvez seja o número 59356, talvez. Ok, só para informação, 9356 está alternando, tá, ok? Ok, senhor. Reduza, reduza aqui, tá bom? Ok, senhor. Porém, em qualquer momento, as aeronaves do norte também podem efetuar desvios, aí vai ser uma nova sequência. Tá, mas 20 milhas pode voar o 366, ok? Ok, senhor. 897, boa, tem identificação, desse mantém a 210, chegada bom. Afirmativa, inicialmente 210. Para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1091. 3 mil pés, subi 11, gol, 1091. No 715, desce para 4 mil pés, o altímetro em Salvador, 1091. No 715. 715, desce a 4 mil e 11. Confirmo. Argentina 1915, taxi via Man Napier, after taxiway India. And the hold point, report ready for the part 3, 1H1011. Argentina 1915, via Main Apron, taxiway India to holding point runway 10 and contact, please get the frequency. In this frequency, okay? 119-195. Yeah, maintain this frequency, I call you approaching holding point runway 10. Yeah. No 897, sua velocidade. Desse mantenha o 180. 04, desse mantenha o 050. 050, boa noite, 04. Cinco, livre de informações, tem condições de voar na Proliduna? Proliduna, afirmativo. Descendo para 4.000 com 1.011 na Proliduna. Voa no 7 na 5. Proliduna do 7 na 5. Via Eco, taxia lento na minha escuta via Alfa e mantém a posição de taxa de leste aguardando para ingresso. Ciente, ligando na Eco, mantém taxa lento via Alfa, mantendo a sua escuta e aguarda na, antes da Juliette, da 3517. Referência do gol no 795, pode ir a 2.000? 3.000 pés no 795, 3.000 pés aguardando a final LF. É 3.000 aguardando. Holding point, runway 10, 1915. Argentina 1915, clear to line up and take off on runway 10, wind 050 degrees, 6 knots. Clear to line up, Argentina 1915, please confirm by left or right taxiway to the holding point. Bravo, taxiway Bravo, okay? Ahead of you, Bravo, and threshold runway 10. Position and hold on runway 10 and Argentina 1910. Confirm we are clear for takeoff. Taxiway Bravo, straight ahead, taxiway Bravo, threshold runway 10, clear to line up and take off for Argentina 1915. Taxiway Bravo, line up and take off runway 10, Argentina 1915. Tráfego, curva à direita, pro 230, o limite será o curso do localizador. A pro 230 tem condições de voar livre de informações? Afirmo 230, curva à direita, voo 04, 0053, o localizador. XG 080, canal 356. Canal 356, desce até 4.000 pés, ajustado 1.011. Já está estabilizado na final do LS Whisky? 11 para 4 mil pés na 356 de forma estabilizada. Seria possível coordenar o portão 3, 357 ou só? Estou coordenando com a FED, só um instante. Muito obrigado. O nome é 07, desse mantém o 070. 070, o nome é 07. Elétrico está 956. Esse até 4.000 pés. Aguarde a final LS. 9356. Confirmando o LS Whisky. Whisky, confere. Vai seguir os dois tempos observados aí na aproximação final, o 9356. Estimativo, será o número 3. Número 3 na aproximação. Está reduzindo aqui para dentro da separação, ok? Não, copiei. Está reduzindo para 210 aqui para. Aproximação. Pode manter a velocidade, pode manter a velocidade. Sem. Fica a critério. Para redução a critério. Vamos até aqui, LS 995. 995, complete a aproximação. LS, chame torre 1895. 395, obrigado. No 795, reduza. Reduza para 179. Aguarde um vetor final para interceptar o localizador. Tráfego meia dúzia de milhas à frente. 37800 da companhia, já bem reduzido com 150 de ground. Gente, reduzindo para 180 e prossegue na descida ou mantém 3.000? Mantém 3.000, pera. Mantendo 3.000, o 705. No 897, vetoração para o sequenciamento, curva à direita para o 230, o limite será o curso do localizador. Direita 230, limite é o lado de no 897. No 995 na escuta do controle? Cerca do Delta, sinalização desse manter o nível de voo 080, chegada bom. Argentina 1915, crossing 2000 feet to 360. Argentina 1915, where the contact with the departure to maintain flight level 360, performing arbor departure. Arbor departure, maintain 360, Argentina 1915. 1705 para reinterceptar o localizador, esquerda para o 050, chame estabilizado. Esquerda 050, desce a 2000. 2000, afirma. 2000, gol na 7.5. Meu pé do 9356. Gente, desce até 2500, 9356. 2500 pés. 2500 pés, 9356. Quebec, acionamento 3171. 210, permanece o limite. 2 Romeo 10, Golo 804. 2 mesmo, ok? Tá ok então, sim, pra guardar o 2, tá 3517. Tan 3171 autorizado, reporta táxi. Reporta não, 3171. Reduza para 210 0804, desça até 4000 pés. Ajustado no 091. Posso subir no 091, 1804. 1897, desça para 5000. 5897. E 356 livre LS e Whisky para 10. Chame o servidor 366 estabilizado. Autorizado Whisky para 10, reporta 366 estabilizado, 350. 15 estabilizado. Afirmo, 715. De aproximação LS, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 295, grava, boa, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Rio 98. Bom dia, Rio 98, nono, prossiga. Esse é o mandato de Santa Recife, aqui é o 270, saúde de Deus. Rio 98, nono, aciona identificação. Vê se mantém o 080. Chega. Ainda nesta proa, fome por quantas milhas o desvio? Por quantas milhas vai necessitar do desvio? De fome ao término dos desvios. 989. Vai atingir o 70 ou o 607? 1804. Para o localizador. Esquerda pro 060. Está interceptando, pode descer para 2000? Okay, desça para 2000 pés com 1011, 1804. 2000 no 01, 1804. 16, corrigindo, 1897. Reduza para 210 nós, mantendo a proa, aguardando para girar para o localizador. Hello, Argentina, 19915, request. Go ahead, sir. Yes, we request a flight direct to LFA position due to weather condition. Negative. Maintain Argo departure. Okay, lady, I will try to maintain Argo departure. 1804, reduza para 179. 1804. 9356, estabilizado na final do ISC. Estimativa, deixa eu travar. Pede aproximação e chame Torre Salvador em 198 decimal 95 9356. 285, obrigado. 1804, desça para 2000 pés. 2000, boa noite, 04. 1897, reduza para 170 e aguarde girar para o localizador. Reduzindo 170 agora. Abra. 1607, curva direita para 240, limite será o localizador. Desça até 6000 pés, altímetro 1011. Reduza para 189. A 607 copiou? Negativo. Direita 240, limite ao localizador, desça até 6000 pés, ajustado 1011. Direita 240, 1011, 6000, voo no 607. 500 kilo delta, autorizado 050. Ciente. 897, pode colar a esquerda? Na Prodidona, 1897. Prodidona descendo para 3000 pés, com 1011. Prodidona para 3000. Pesado Dona, 989. Alô, muito bom dia, Chicago 6570, atingiu o nível 170. Então, identificação desse mantém o 080, mantendo o desvio, aguardando por novas instruções. Afirmativo, mantendo o desvio, descendo para o nível 080, para o 035 no momento, aguardando instruções, 080. Pulo autorizado, pistão no 0, vento 060 graus, 7 nós. 10 autorizado, baixador a voz, 0356. Sandra Izuno 71, no táxi via Índia, reporta no ponto de espera pronto para decolagem, ajuste 1011. De portão 10. Juliette, portão 10199. Gol no 715, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, no 715. Torre Salvador, gol no 804. Gol no 804, continua a aproximação, informarei pista livre, ajuste 1011. Gol no 804. No 09. Argentina 1915, call now receive center frequency 128.8, pick up 126.0. No 607, deverá manter a proa 190. Interrompa a curva na proa 190 por mais 5 milhas, aguardando para interceptar o localizador. 190-9607. Controle Salvador, a saca 6570, dá presente sem condições de aprovadura. Excelente. Vou na proa de Duna, descendo para o 060, Chicago 6570. Sempre na proa de Duna para o 060, 6570, muito obrigado. Rio 70 para Sergio, Rio 98 no ONU. Sergio 98 no ONU, reduza para 200 nós. Sempre reduzindo para 200 nós, mas tem Sergio. Afirmo, inicialmente mantém 6 mil. De 1 no 2 ou no 4. A gente fez o ataque no final, tem agora no 7. O no 607, curva esquerda, proa 050, corrigindo 060. Esquerda 060, está autorizado a interceptar? Afirmo. Pode descer o no 607? Para 3.000, 3.000 com 1.011, no 607. 11, autorizado a interceptar o no 607. Apta cargo 6570, reduza para 210 nós. 210 nós, 6570. Alfa, reporta antes do ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reporta, vai ter 6.9, 3.5.6. Vento 04, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 7 nós. Baixou e travou, livre pouso, pistão no 0, gol no 804. Tá, o sequenciamento, curva direita pro 230, o limite será o localizador. Rio 98 no 1, desce até 4 mil pés, ajustado 1011. Intercepto o localizador com a proa 020. Tráfego à frente, 5 milhas, já reduzido. 020 no 607. Altíssima Lima, mantém preparando-se para decolagem assim que autorizar. Nove, três, cinco, meia, ingressa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Juliette, pátio 3, fica atento, 935. E o 9891, desce até 4 mil pés, ajustado 1011, reduzindo para 170 nós. E o 9891? Reduzindo para 4 mil? 4 mil, com 1011, reduzindo para 170 nós. 170 não dá para manter 4 mil, nem que pode manter 200. Ok, 200 então. São 3171 quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 070 graus, 8 nós. Ando, 3171. Mora estabilizado, 607. 897, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 1. Aguarda. Decolar 253, controle em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhor, bom dia. Voador, muito bom dia, 3171, decolado, da El, saída bridge, cruza 1200. 3171, saída da El, suba, mantenha 320. Após cruzar 2 mil pés direto, Leda. Após 2 mil pés, Leda, 3171. Juliette 03, boa noite, 04. Gente, compete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. No 67. 104 mil, 98. 989, livre LS de separadores, meu pés, completa a redução, tráfego à frente 5 milhas, 5 milhas e meia. 3.200. Serra Kilo Delta, curve à esquerda para o 170. Permanece limite, desce até 3 mil pés. 70 para 3 mil, na prova 170. Cabeça cargo 6570, reduz até 170 nós. 170, 6570. Correto, mas você tem condições de interceptá-lo? Será que o Delta nessa prova tem condições de interceptar o localizador? Ok, está curvando para 1.000. Controle o APK 6570, pode prosseguir na descida? Até 4 mil, com 1.011, óbvio, só carregou 6570. 4 mil, 1.011, 6570. Será que o Delta... ao interceptar, inicie redução para aproximação. Bom dia, 9891, estabilizado? E o 981 não estabilizou no localizador? Ainda não, está estabilizado. Sim, totalmente estabilizado. Para. Só tá com o seu Juliette para ingresso. Já ligou, chama o seu Juliette. 981, ela complete a aproximação, chame a torre em 18 decimal 95, a bolha da Colossi. 95, ingresso. Certo, Delta, livre LS, desça para 2000, chama estabilizado. É, chama lá estabilizado, certo. Você está ficando no localizador, fazendo uma filha de chapa, já está vazio aí o 981. E o 981 no número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, ajuste 1011. Continua a aproximação aguardando pista livre, ajuste no 091. Gente, aguardando a pista livre, aí, o 981. Ou 1897, ingressa Juliette, portão 04. Portão 4, 9. 70, tá livre, interceptar o localizador de celular de pé? Afirmo, livre LS, desceu para 2000, chama estabilizado, opção 6570. Sim, descendo para 2000, livre interceptar, chamará estabilizado, minha espera. Se é aquilo Delta, vamos pedir aproximação LS, chame a torre em 18, decimal 9. Da 3171, chama o centro Recife, ONU 3325, alterna 251. Obrigado, muito bom dia, 3171, pode chamar Recife. A identificação desse mantém 040, chega da bomba. Bomba 40 na bomba, 3173. Afirmo, 040, 040 na bomba. A 040, chega da bomba, 3173. 0, prossegue para 17. 10. Sente número 2 na aproximação, continua aguardando pista livre, Serra, Quilo Delta. Saída prevista para o Galeão é a Block? Negativo, saída da El, Leda Bridge. Muito O Rio 9891 no solo ao 0800, livrando via Fox, taxi via Alfa, Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. Voo no 607, ingressa Juliette, atento à viatura Apollo, me até o portão 11. Ingresso na Juliette, sempre atento, pro 11, no 607. Sierra Kilo Delta, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus, 9 nós. Vento autorizado, pouso na 1 zero, Sierra Kilo Delta, vento. Estabilizado 6570, passando Duna. Recarga 6570, complete aproximação do IF, chame a posição da 218. Confirma a mensagem para o 6570. Complete aproximação do IF, chame Tom em 18.95, recarga 6570. 1895 a torre, 6570, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, recarga 6570, estabilizado em LS. Zero, bom dia, Salvador em número 2. Tá ininteligível, senhor. O 6570 da ABSA, então número 2 para pouso, informarei pista livre. Gente, 6570. Delta, solo 04, ao livrar solo 219. Terra Kilo Delta, bom dia, confirmo, parte do destino. Aero está ciente, inicialmente táxi via Alfa. E aguarda para ingresso no pátio principal. Terra Kilo Delta ingressa no pátio principal, atento à viatura Follow-me e vai prosseguir seguindo a mesma via Taxi Lima e na Mike Taxia na minha escuta e reporta na Quebec para o cruzamento, Terra Kilo Delta. Já vista a viatura amarela da Infraero, confirma. Só confirmando que o senhor está avistando a viatura. Tente, prossegue então seguindo a mesma via Taxi Lima, Mike, Quebec, na Quebec, reporte para o cruzamento Serra Kilo Delta. Pode chamar o solo, 6570? Sim, solo 07, solo 219, 6570. 219, obrigado. Salvador, muito bom dia, TAC 6570. TAC 6570, bom dia, taxi Alfa, Juliette, ingressa no Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, Pátio 3, 6570, muito obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia. Só um instante, cobra, prepara a saída da aula da Bridge aguardando. Escuta, 4069. Salvador, bom dia. Azul 4040, informação hotel, autorização confirma. Azul 4040, bom dia, número 2 para a cópia, prepare a saída da Eule da Bridge aguardando. Center. Serra Kilo Delta autorizado cruzamento no 735, prosseguindo até Aerostar, me escuta teu corte. Bom dia. Azul 4069, pronto copo? Pronto copo, prosseguindo. Autorizado para Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5463 no transponto. 4069, 20 para Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita, 10 com curva da AEL, Leda Bridge. E após a Pêsulo no meio e conforme rota do plano. Adicione a 120 decimal 8 e o. Azul 4069, correto, portão 1, não chama pronto, pushback, funcionamento. Chama lá, 4069. Azul 4040, pronto, copo. Prossiga. Autorizado para Confins, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5455 no transponto. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, decola da 10, curva direita, da AEL, Leda Bridge, intercepta Pêsulo 16, controle 120 decimal 8, transponder 5455. Azul 4040, portão 8. Ciente, Azul 4040, portão 8, chama pronto, espectramento. Controle, o TAC 3153 pode abandonar. Foi comprou 180, aguardando o último vetor para o localizador. 180, aguardando o último vetor para o Boa noite, 04, informação hotel confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, a gente intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0.8, aciona 5465 no transponto. 1-8-0-4-5, aprovado nível 360, Galeão, de acordo com o plano de voo, decola pistão 1-0. Saída da AEL, Leda, Bridge, pêndulo 1-0, plano de voo. Decolagem pista, foi... Controle de sair 1-2-0.80 e o transponder 5465. Gol no 804 correto, portão 3, chama pronto para o espectro na meta. Gol no 804. Alô, Salvador, último dia, o TAN 3890, a gente tem informação até a autorização 330, Recife, está no 2007, né? Tudo para a TAN 3890, bom dia, informação até o confere, Recife, autorizado nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0.8 e aciona 5462 no transponto. Autorizado Salvador Recife, 330. Decola 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 2-5-8-2-0-8-5-4-6-2-5-6-9-0. 3-8-9-0, portão 7, chama pronto, Xbex na mesa. Somente na 150, por gentileza, 150. Oh, obrigado. Total 9894, corrigir. 9894, Brasília. Cruzado 200 para o 50, pode vir por determinado. A quantas milhas você tem condições de curvar à direita? Complete a aproximação LS, chame a torre Salvador, é 118 decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco, TAN 3153. Prossiga. Controle, presente de condições de voar Duna? Ativo. Controle de Duna, então, descendo para 3000. Com 1011, 9894. O controle. É, depois de Duna, descendo para 3000, com 1011. Afia. Muito bom dia, Trip 5594. Trip 5594, bom dia, prossiga. Certidão céu, assim que possível, autorização para Aracaju, nível é 130 e, se possível, sair da Conte. Sim, só um instante, COP ainda não possui o plano de sistema, poderia confirmar o horário do plano? 55, certo. Gente, assim que obtiver o plano, eu chamo para cópia, coordenando 130, saída Conte. Obrigado, aguardando. Siga. 3.003 de terceiro com 1.011 na Prolitura. 3153, sola 018, direita, sola 21, décimo 9. 219 no toque. Bom dia, tá 3153, vibrou. Tá 3153, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição em seu táxi Sr. Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa, Sr. Juliette, tá 3153. Salvador, bom dia, Xané 6211, informação até.